original do Pará. Um DJ conceituado pelo público tocando os melhores techno melodies e mexendo com o seu coração. O incomparável do Pará. DJ Anderson considerado. DJ Anderson.

cantor do Pará. Hoje eu vi o estrago que você deixou. Tô tentando me recuperar. Dediquei meu amor inteiro pra ti, só pra você me abandonar. Mas eu não vou chorar, te dar esse gosto. Eu vou sair pra curtir. Wesley é do Pop Life. Wesley é do Pop Life. Wesley é do Pop

amor. Falou que me amava, deixa ela pra ficar comigo. Se na cama você gostava, você delirava. Se na cama você gostava, você delirava. Calma, você entendeu mal, por favor me desculpa. Pra mim você não passou de uma aventura. Falei o que não devia, sei que te magoei. Mas eu amo ela e com ela eu sou feliz. Equipe Jackson de do Gol, Jackson de Concórdia do Pará, pra fazer você dançar. Pra fazer você dançar. Equipe Jackson de do Gol, Jackson de Concórdia do Pará, pra fazer você dançar. Pra fazer você dançar. Jaqueline e Guimar, e a Vanessa, e o Joãozinho, detonando com certeza. João Paulo e Neilton, também vem comigo. Chico. Equipe Jackson de do Gol, Jackson de Concórdia do Pará, pra fazer você dançar. Pra fazer você dançar. Equipe Jackson de do Gol, Jackson de Concórdia do Pará, pra fazer você dançar. Pra fazer você dançar. Viviane Batidão, DJ Betinho e Isabelense. É DJ Mary, um exemplo de DJ. Gostava, você delirava. Se na cama você gostava, você delirava. Calma, você entendeu mal, por favor me desculpa. Pra mim você não passou de uma aventura. Falei o que não devia, sei que te magoei. Mas eu amo ela e com ela eu sou feliz. Equipe Jackson de do Gol, Jackson de Concórdia do Pará, pra fazer você dançar. Pra fazer você dançar. Equipe Jackson de do Gol, Jackson de Concórdia do Pará, pra fazer você dançar. Pra fazer você dançar. Jaqueline e Guimar, e a Vanessa, e o Joãozinho, detonando com certeza. João Paulo e Neilton, também vem comigo, com o Eld e o Patico. Equipe Jackson de do Gol, Jackson de Concórdia do Pará, pra fazer você dançar. Pra fazer você dançar. Jackson de do Gol, Jackson de Concórdia do Pará, pra fazer você dançar. O animal vai te dar chifrada, vai te dar chifrada. O animal vai te dar chifrada, vai te dar chifrada, vai. É o búfalo do Marajó. A nossa união agora tá formada com a galera da parque, a equipe cacetada. A nossa união agora tá formada com a galera da parque, a equipe cacetada. Didi Belo vai comandar o show, Didi Josias vem domar o animal, com o maestro Didi Davidson e o Cassiano. Formada adianta negar. Você que nunca me amou, agora sozinho estou. Não pensa que eu vou chorar. Eu vou sair e curtir a vida sem você. Vai sentir na pele o que é sofrer e depois correr atrás de mim. São os megas do Missy de Macapá. Eu vou endoidar e te esquecer. DJ Elisandro e DJ Mateuzinho estão no comando. Com os megas do Missy de Macapá, a galera agita e bota pra dançar e começa a endoidar, bebendo dela. DJ Elisandro digita. Hoje estou livre e vou curtir a vida por aí. Depois de tantas promessas que fez em vão, não adianta pedir perdão. Você só brincou com meu coração. São os megas do Mix de Macapá. Eu vou endoidar e te esquecer. DJ Elisandro e DJ Mateuzinho estão no comando. Megas do Mix de Macapá, a galera agita e bota pra dançar e começa a endoidar, bebendo dela. DJ Elisandro digital e o Mega DJ Mateuzinho que vão comandar. São megas do Macapá. Christian Ferraz, a nova sensação do momento. DJ Ramon Production. Não adianta negar. Sei que nunca me amou, agora sozinho estou. Não pensa que eu vou chorar. Eu vou sair e curtir a vida sem você. Vai sentir na pele o que é sofrer e depois correr atrás de mim. São os megas do Mix de Macapá. Eu vou endoidar e te esquecer. DJ Elisandro e DJ Mateuzinho estão no comando. Com os megas do Mix de Macapá, a galera agita e bota pra dançar e começa a endoidar, bebendo dela. DJ Elisandro digital e o Mega DJ Mateuzinho que vão comandar. São os megas do Macapá. Atrás de ti eu não vou mais. Pra mim você ficou pra trás. Hoje estou livre e vou curtir a vida por aí. Depois de tantas promessas que fez em vão, não adianta pedir perdão. Você só brincou com meu coração. São os megas do Mix de Macapá. Eu vou endoidar e te esquecer. DJ Elisandro e DJ Mateuzinho. Aqui, ó. da senhora William Singer. Tira.

estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei, eu tô aqui. Te liga só, escuta aí. Ao contrário do que você queria, Buffalo é firmão, Badala é correria. Seu pesadelo está de volta, cheio de novidade. Te segura agora. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. TBC Darlan, Josias e Rafael. Pra vocês eu tiro o chapéu. Vou te apresentar o que você não conhece. Anota tudo e não esquece. Obrigado, Deus, por me guiar. Só em ti eu tenho força pra lutar. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. TBC Darlan, Josias e Rafael. Pra vocês eu tiro o chapéu. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. TBC Darlan, Josias e Rafael. Pra vocês eu tiro o chapéu. Marcelo Ferreira. Marcelo Ferreira, no Eletro Tecno. Acharam? Equipe, chama gostoso de Paragominas. Equipe, chama gostoso de Paragominas. Pra cima! Sabem assim, lei. Chama o líder da chama, vamos lá, mano Ednei. Apresento o nosso amigo, o moleque tá monstrão. Não sai da academia, vamos lá, mano Vagão. E pra completar, chama o moleque, é bacana. Apresento pra vocês, o Vida Louca, Caio Lama. Caio Lama. Equipe chama gostoso de Paragominas. Aqui não tem baranga, só tem as melhores minas. Se liga, seu comédio, papo é pra vocês. Aqui é do nível 0 até o nível 3. Ao som do paredão, furioso. DJ Lourinho no comando. Chama gostoso, ao som do paredão, furioso. DJ Lourinho no comando, e a equipe chama gostoso. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher do Pará. Equipe chama gostoso de Pará comigo. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender, que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vão te esquecer, um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou. Não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai e desaparece. Nunca mais quero te ver e te entender. Dessa vez é pra valer. Vai, segue o seu caminho, vai. E deixa que sozinho vai. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Chorando vai me procurar aqui, pedindo pra ajudar. Eu tava te amando, eu tava te amando. Covardia cê me enganar, cê não sabe o que é amar. Me disse é verdade, que disseram que está casando. Tu não sabe quanto estou sofrendo. Escuta aí o que eu vou te dizer. Vieram falar que há tempos você vinha me enganando. Já tava até fazendo outros planos. E que um dia ia me deixar. Eu tava te amando, eu tava te amando. Covardia cê me enganar, cê não sabe o que é amar. Eu tava te amando, eu tava te amando. Covardia cê me enganar, cê não sabe o que é amar. Cidade, pra lá e pra cá. Essa vai para o DJ de Amaralha. A equipe do bagaço, vem comigo, vem pra cá. Égua, todo mundo tá tremendo. Canta aí, galerita! Pra quem já curtiu o Begão e Belém, já dançou o Beta Pop, vem pra cá também. Só no Caquinha. Então com o passado, uma marcante tecno. Agora faz a onda que o Eletro já chegou. Égua, todo mundo tá tremendo. Égua, o mundo todo tá tremendo. Só no caque, um, dois, três. Só no caque. E abadabadue, e abadabadue, e abadabadue. Só no caqueado. Ei, você, pega minha mão no meio do salão. Ritmé, como é que é? Ei, você, pega minha mão no meio do salão. Como é que é? Quando você ouvir na rádio da cidade, na periferia ou na parede. Eita, menina sapeca pra dançar o brega. Eita, menina sapeca pra dançar o brega. Clayton System. Thank you.